Veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho da luz. Levanta-te, vai a Nínive, clama contra a maldade que seduz. Mas ele fugiu para Tarsis, no navio se escondeu. Desceu ao porão dormindo em paz, enquanto a tempestade cresceu. Ó Senhor, ouve o meu clamor, mesmo em meio ao mar, eu vou te adorar. Levanta-me, Senhor, traz paz ao meu coração, na tempestade. És a minha salvação. Os marinheiros em temor clamavam a cada Deus, lançavam suas cargas ao mar, mas a calma não veio através deles. Então lançaram sortes e a sorte caiu em mim. Sou hebreu, temo ao Senhor que fez o mar e a terra, enfim. Ó Senhor, ouve o meu clamor, mesmo em meio ao mar, eu vou te adorar. Levanta-me, Senhor, traz paz ao meu coração, na tempestade. És a minha salvação. Cessará, o Senhor meu Deus está aqui. Mesmo na dor, em ti vou confiar. Ó Senhor, ouve o meu clamor, mesmo em meio ao mar, eu vou te adorar. Paz ao meu coração, na tempestade. És a minha salvação.